24/7 na rua, vendo loucuras, torturas. Os manos se matam correndo atrás da cura. Apura os fatos e me fala se não é verdade. Sou mais um participante da nossa podre realidade. Uso a arte de rimar em bases sinistras, mudando climas, fazendo a molecada pirar nas esquinas ou mesmo nas pistas. Não há quem fique parado, brisado, escutando a levada desse cara que se acha levado. Testado, aprovado, não considerado. União de guetos de frente pro crime, disparos da formada junção. Por isso afirmo, se precisar confirmo. Gangsta rap, estilo com certeza com que mais me identifica. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se retendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se retendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como eu represento. PBE14, estilo criminal. GANGSTA, Capone, louco até o final. O sistema tentou derrubar, me manipular através da mídia, mas o efeito foi colateral, louco, foi em vão a tentativa. Gangsta, para muitos, apenas mais um estilo. Pra mim, muito mais que isso, minha vida, meu destino. Vagabundo desde pivete, vivo e morro pela leste. Enquanto uma pá de comédia viaja pagando de gangsta na internet. Eu tenho a mãe e tal, louco, eu tenho a moral. De frente pro crime, Capone verdadeiro, maloqueiro real. Ouvindo de funk, chapando coco de góis, mantendo vivo o legado que Easy e deixou pra nós. Faz parte da nossa vida e disso nós tem muito orgulho. Pra desespero dos comédia que quer ver o fim do bagulho. É assim que nós vive na Baixada e no lado leste. 24/7 até o fim, devotos do Gangsta Rap. Gangsta Rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se relendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se relendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. O serviço já me compromete pela vida, só quem é de dentro tem essência e segue ciência do teste. Veracidade nos atos, isso resulta em Gangsta rap. Identificado não só pelos planos que há mil anos estamos vestindo, também pelo contato, projeto armados, provamos para os otários, nós estamos resistindo. Sociedade da janela crítica e vive assistindo, mente paralítica, nossa imagem denegrindo. Se for preciso, enforco o verbo, mas sigo a missão. Chavo o mundo numa folha de charuto e queimo tudo aqui, união. Nosso crime sendo apreciado pela inteligência, meu irmão. Minha delinquência, satisfação, me mantendo vivo, imortal através do som. Focando os objetivos, parado não. A tira relatar, conforme for denunciar suas mancadas e pá, e com o tempo pá, pá, pá. Mas emano, cantarei com prazer de um assassino bem recompensado. É a nossa arte, a nossa lei, a mais foda eu sei, consumida como uísque portado. Antigo que por onde passa é raptado. Quatro gangstas fortemente armados, quando o esquema é forte eu sei que é foda o resultado. Se não sabes o que passa, atenção. Se for dado, enfoco o verbo, mas sigo a missão. Chavo o mundo numa folha de charuto e queimo tudo aqui, união. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se relendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse queimando o back. Puxando o fundo, não se relendo ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. A luz em reto sobre efeito da fumaça do back, maloqueiro verdadeiro real prevalece no jogo. 24/7 PGZ3 CDS, último ato, disparou só com a fila da pupa de back. Se para tomar esses moleques na rua, BP ou com verme, sendo pisão de ato esmagado, sem ter tempo de correr, muito menos tentar sequer pedir ajuda. Pareção de fecha, altera aqui, decora tudo. Preciso assim, no artigo 12 de informação. Insisto, persisto nesse estranho caminho. Não tô concedido na estrela da tua liberdade de expressão. Artista ou não, marginal, ilegal da comunicação. Diferente dos manipulados, sindicatos, convidados, chamados no palco, tendo como aplauso o troféu de melhor cuzão. Então, de ilusão, segue bom, sobrevivo. Sem isso, minha ideologia foi vencido dia. Culpa te faria com uma autoestima quase corrompida nas mãos da polícia. E tipo, polícia, em forma de apologia. escondida, assistida. Mentira, juventude sofrida na esquina se identifica com uma verdade explícita que aterroriza. O dividir a gente sabendo que deu movimento desunido é falso também. Egoísta, ninguém brega, muito menos intimida. Loucos que tem o talento fazendo de sua rima um estilo alternativo de vida. Correria, gangsteria, família, roca, filas da puta, produz a baixada santista. Multiplicando a desobediência nessa trilha perdida. Rap, arte de queimar o mundo como se tivesse. Queimando back, puxando o fundo, não se relita ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. Gangsta rap, arte de queimar o mundo como se tivesse. Queimando back, puxando o fundo, não se relita ao consumo, não há que sossegue. Estilo vivido por indivíduos oprimidos que direto e reto são vistos pela sociedade como inimigo. Paz, juntamente com Dimas, união de guetos, Baixada Santista na cena ladrão. Diretamente de São Mateus, lá do leste, São Paulo capital, Capone, de frente pro crime. Nós não escolhemos representar o Gangsta Rap, o Gangsta Rap nos escolheu para representá-lo.